Se do meu quarto a nuvem mãe em negra carga a par do fim vibrou no vidro até se ouvir. Eu abro a dor de ser quem sou. Trinquei a maçã, deixei-me olhar a fundo, mas eu acordo a cada dia.